matar de prazer. Ediel Neves, Pantaneira Linda. É a nossa Bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. E você pode fazer que nem o Ediel, né? Você que é artista, você que é cantor, tem o seu trabalho, tem a sua obra, tá direitinho, tá registrado. Quer entrar em contato com a gente pra ter sua música tocada aqui na bodega? Mas assim, a gente vai fazer análise, vai ver se presta ou não, se é de acordo aqui com o tipo de música que a gente toca, se for, e se for boa, se o cara cantar bem, a gente toca. Porque aqui a gente não... A coisa que eu mais tenho raiva é de ridicularizar o artista. Ah, porque ele canta errado, ah, porque não sei o que, cara. O brega, ele já foi estigmatizado demais por ser música de cantor que canta mal. E tem muito cantor que canta bem o brega, tá? Claro que há exemplos e exemplos. Tem os exemplos que a gente pega pra rir, beleza. Mas é a exceção à regra, tá? E a gente não quer aumentar esse estigma de que brega é música que o cantor canta fanho e tal. Não é assim, tá? O brega é música de qualidade. Mais qualidade do que muita porcaria que anda tocando hoje em dia nas rádios Brasil afora, não é verdade? Mas muito bem, deixando de enrolação, eu não expliquei como é que você faz pra participar aqui com a gente. É o 89-999-9270-22. Você pode mandar sua música também pra gente, né? Se você quiser que a gente toque. E também o nosso e-mail, IJS Publicidade, I de Igreja, J de Jumento, S de Safado, publicidade@yahoo.com. Muito bem. Vamos então de Dr. Bizonho, né? Essa semana aconteceu um negócio chato na empresa do Dr. Bizonho. O servidor, o sistema que mantinha a empresa de pé, caiu. Como é que Dr. Bizonho vai lidar com toda essa situação? Você vai saber agora. Tá chegando ele, o chefe mais boca suja do rádio, na sua bodega do Maguinho. Aumente o volume. Doutor Bizonho. Ah, meu, mais um dia de merda nessa empresa, meu. Eu tenho 3 reuniões agendadas hoje de manhã com os investidores, ainda tem análise do balancete trimestral e ainda a merda de reunião do compliance. Oh, meu, mas que bagunça do essa aqui, meu. Por que que tá todo mundo aqui de conversinha como se não houvesse amanhã? Voltem imediatamente pros seus postos se não quiserem tomar um desconto no salário, p***. Olha, doutor Bizonho, eu posso explicar. Marleide? Mas se f***, meu. Você também tá nesse motim contra a minha empresa? Não, doutor Bizonho. É que teve um apagão nos servidores da empresa que cuida do nosso sistema e não dá pra acessar nada. Ah, meu. E cadê o pessoal da TI quando se precisa deles? Eu tô pagando esses pra quê, então, hein? Não, doutor Bizonho, esses servidores ficam fora do Brasil. A gente não consegue resolver daqui. Tá afetando todo mundo. Ah, é? Não quero saber, meu. Papel e caneta existe pra quê? Peguem uma resma lá no depósito e voltem ao trabalho, ora porra. É, doutor Bizonho, lembra que o senhor pediu pra trancar o papel e as canetas num cofre pra evitar o desperdício? O cofre simplesmente não quer abrir. Ele também depende desse servidor pra funcionar. Que pariu, meu. Até isso agora? Sacanagem. Ô, Marleide, me traz um café enquanto eu penso numa solução pra isso aqui. Não vai dar, doutor Bizonho. A cafeteira também é ligada a esse sistema. Ela não tá funcionando. Meu, até a cafeteira? Mas que ideia de jirico, hein? Então faz o seguinte, meu. Pega esse meu cartão e compra um latte macchiato lá na padaria da esquina. É, esqueceu que o sistema do seu banco também tá fora do ar, doutor Bizonho? Fora do ar vai ficar é você, se não sair da minha frente, meu. Que pariu, era só o que faltava. Eu vou ali rápido no banheiro então e quando eu voltar quero todo mundo sentadinho nas suas cadeiras, meu. Eu não tô pagando vocês à toa. É, doutor Bizonho, nem vai adiantar. A descarga dos vasos sanitários também tá fora do ar. Ela depende desse servidor estrangeiro pra funcionar. Mas o quê? Ah, meu, tá de sacanagem. Maldita hora que eu fui aceitar aquela consultoria dizendo que nossa empresa tinha que ser mais tecnológica, meu. É, pelo menos tem um lado bom nesse apagão, né, meu? Não vou precisar passar o dia em reunião. Ô, Palhano, escuta, que algazarra é aquela ali na sala do financeiro, hein, meu? É a Bibiana que trouxe um jogo de dominó, o pessoal tá fazendo campeonato. Dominó, meu? E por que que vocês não me chamam? Eu já fui campeão 3 vezes do torneio estadual, eu quero ver quem consegue me bater nessa jossa. Horas depois. 47 vitórias consecutivas, caramba, doutor Bizonho, o senhor é uma máquina no dominó. Tô dizendo, meu, tem muitas coisas ainda que vocês não sabem sobre mim. Gente, voltou o sistema, voltou. Confirmar aqui. Escuta, doutor Bizonho, se o senhor quiser continuar jogando comigo depois, eu sei um pouquinho de dominar também. Marleide, vai se f***, meu. Aliás, vão se f*** todos vocês. Acabou a farra. Vão chispando pras suas mesas e não me encham mais o saco. Um dia todo jogado fora por conta de um servidor de m***. que caiu. É só comigo que acontece essas meu. Ai, ai. Nunca mude, Dr. Bizonho. Nunca mude. Tudo beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar do Jeru. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Aqui, toca todas. As suas preferidas. Toca o a Rádio Mar Vermelho FM. Quando a primavera chega, a música floresce. É primavera. Na Rádio Mar Vermelho FM. O melhor programa do rádio está de volta. Muito bem, é, o Raulzinho tá no quinto, bem, a Nancy tá no fundamental. Vamos aplaudir. Tem uma oferta de Vimave. Lojas Tabacabe, tapeçaria, é? Chique, cara, eu tô com hiperfoco em imitar Raul Gil, que beleza. Um abraço inclusive ao Robson Bailarino, maior imitador de Raul Gil que eu conheço. Infelizmente, por conta do próprio Raul Gil, ele não quer que o bailarino imite ele, né? Por tabela também, a minha imitação da imitação acaba entrando nessa lista de censura. Mas, enfim, um abraço, viu, Raul Gil? Nunca morra. Vamos então aqui de abraços pra gente que se liga na gente e todo o Brasil além também. Cara, eu bati aqui no braço do microfone. Aquele cara. Abraço! Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, abraços! Para o pessoal das rádios, mais de 200 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil, mais 4 países, né? Mandar um abraço aqui em especial aos nossos amigos lá de Minas Gerais, sim senhor e sim senhora, estamos chegando aí em mais uma cidade em Minas Gerais, nas próximas semanas vocês saberão do que se trata. Um abraço ainda à galera de Santa Catarina, sim, meu amigo Gabriel, lá do grupo GBS, Yes FM, GCR FM, lá de Santa Catarina, transmite o nosso programa, tá mandando um abraço aqui, rapaz, pro João Carlos. João Carlos lá de Timbaúba, Pernambuco, da Voz do Povo FM 87,9, que também transmite o nosso programa. Inclusive, foi de Timbaúba que saiu o ganhador da palavra-chave premiada de outubro, viu? É, o nosso amigo Mirtoel já ganhou aí os R$50, está com o dinheirinho na conta e você vai participando, viu? Quando aparecer a palavra-chave aqui, manda mensagem no nosso zap e você já estará concorrendo. E um abraço, claro, aos amigos, ouvintes, parceiros da FM Verona 87,9 de Teresina, Paiauai. Pois é, galera também da EVTV, Esporte Verona mudou, agora é EVTV, siga no Instagram, viu? EVTVPI, bem facinho de digitar, bem facinho de encontrar, EVTVPI, vez em quando eu apareço por lá também. Um abraço ainda aos nossos amigos do estado do Amazonas, galera da Fonte Boa Web Rádio de Fonte Boa no estado do Amazonas e também a galera de Santo Antônio do Içá. Alô Piracema FM 95,1, aquele abraço, nossos amigos aí, Romildo, toda a turma boa aí, equipe de locutores, os ouvintes de Santo Antônio do Içá e região que acompanham a nossa bodega véia de guerra. Aquele abraço, peçam aí as músicas de vocês, viu? Que eu sei que o Amazonas tem muita banda boa, tem muita coisa boa que eu quero divulgar aqui também. Bora então de áudios que estão chegando pelo 89999927022, deixar de enrolação e ouvir nossa amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero ouvir Sérgio Reis, Coração de Papel. Boa. Ofereço para todos os ouvintes do seu programa, ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Sou eu, Maguila, Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa e que tenha todos um ótimo final de semana abençoado. Amém, minha querida. Seu pedido é uma ordem, vai lá nessa sequência e depois eu vou atender ela. Tia Nieta, lá de Pentecostes, Ceará, fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ia Silva. Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecostes, no Ceará. Quero ouvir a música do Rich Interfone. Quero mandar para a Márcia e o Marcelo na Paraipaba. Para minha amiga Selminha, é a mulher da orelha transparente. E mandar para todas as professoras aqui da cidade de Pentecostes e para você também. Dizer que o melhor programa é esse aí, Bodega do Maguila. Um cheiro pra todo mundo. Fui! Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem, né? Sem falso modéstia, é bem isso mesmo, tá bom? Então, um abraço aí a toda a galera de Pentecostes, Ceará, que nos acompanha pela nossa FM 98,7. Então, vamos agora, né? Essa sequência aí, só os pedidos dos ouvintes. Vem chegando Sérgio Reis e Rich pelo interfone aqui na sua bodega velha de guerra. E vai participando também, viu? DDD 89999927022. Já que eu volto.

se arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma noite. Menos uma noite. Yeah. Menos uma noite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Menos uma noite. É uma noite ao menos para a gente. Mais uma noite ao menos. Oh, oh, oh. Mais uma noite ao Fala Maguila! Muito bem, sem mais salamaleques, vamos de áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap DDD 89999927022. É a nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é a sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir Beto Barbosa, em Louca Magia. Ó! Oh. Para todos os seus ouvintes ali de Ombreira, para o Supremo Nossa Truzia, para a professora Nieta, para a Orelha Transparente, a Selminha, e também para a minha amiga Anastácia, aqui na Lagoinha. E para você também, um ótimo fim de semana para você. E tudo de bom. Vamos ver aí. Louca Magia, Beto Barbosa. Pode deixar, minha amiguinha. Rapaz, o pessoal daqui só escolhe música boa, viu? Por isso que eu gosto da nossa audiência, dos nossos ouvintes. Eles têm um bom gosto musical tremendo. Então vamos tocar Beto Barbosa. Depois eu vou atender ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa, fanzaço da Márcia Ferreira. Tá pedindo Sonho e Prazer, dedicando pra mim e para os nossos ouvintes. Um grande abraço, valeu, meu amigo Adilson. Seu pedido já está na agulha. Então vem essas duas carimbadas, Beto Barbosa e Márcia Ferreira, aqui na Sambodega do Aguila. Aumente o volume e vai participando. Não me deixa aqui sozinho falando. DDD 89999927022. Canta, Beto Barbosa. Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca. Você me amando, dizendo mais. E na onda do vole, vole, do mexe, mexe, a gente vai se amando loucamente, cada vez mais, mais. Loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura magia, loucura de vira roda, gira no mundo. Vem no meu cavalo, vem galopar. Quero ver a rosa desabrochando. Você me amando, dizendo eu quero é mais. Louca, loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura de... Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca. Você me amando, dizendo mais. E na onda do boli, boli, do mexe, mexe, a gente vai se amando loucamente, cada vez mais, mais. Loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura magia, loucura de vira roda, gira no mundo. Vem no meu cavalo, vem galopar. Quero ver a rosa desabrochando. Você me amando, dizendo eu quero é mais. Louca, loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura de... Loucura de vira roda, gira no mundo. Vem no meu cavalo, vem galopar. quero ver a rosa desabrochando, você me amando, dizendo mais. Vira a roda, gira no mundo, vem no meu carro. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Panfleto. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Ferreira, Sonho e Prazer, é a nossa bodega do Maguila sempre trazendo o melhor da música, e eu vou agora de intervalo, é só o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Na volta eu vou falar dessa moda aí das corridas de rua, rapaz, é cada uma, viu? A pessoa paga pra correr, gasta pra ganhar garrafinha, coletinho, bandaninha, viseirinha, tudo bonitinho, mas no fim das contas é só uma vez que vai usar, né? É só pra postar foto no Instagram, negócio complicado. Vou falar disso já já com mais detalhes, vou atender mais pedidos, tocar mais música, mandar mais abraço aqui na sua Bodega do Maguila. 2 minutinhos contados e cronometrados, viu? Já que eu volto com vocês, sai daí não. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. É bom demais ouvir. Mais música. Mais música. A alegria que contagia. Essa não brinca em serviço. Mar Vermelho FM. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Mar. Muito bem, a nossa Bodega do Maguila sempre junto de você, mais de 200 rádios em todo o Brasil e mais 4 países. Brigadão, brigadão pela sua audiência. E vai participando, viu? DDD 89999927022. Vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Você que ainda não segue a gente no Instagram, siga! @ Bodega do Maguila, bodega com U de uva, 636 seguidores. Queremos chegar até 700 no final do ano. Mandar um abraço aqui a galera de Arco Verde, Pernambuco, da United Web Rádio, Eliane 132025, João Pedro Sardinha, Litoral TV, meu amigo Marcelo de Farias, lá em Praia Grande, São Paulo. Aquele abraço. O pessoal também de Cristino Castro, Piauí, da Campus FM 105,7, Lucas Motos 2344, Guilherme Campos Salles, galera que nos acompanha pela Campus FM 87,9, Fernanda Luiz e família lá em Pentecoste, Ceará, galera da AJ FM de São Paulo, Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima, OA.Simone01, Maria Clara Monteiro, Alisson Glebson, Cainan Vaz, Underline 77, Ravi 088, Tubão Magazine, enfim, todo o pessoal aí que nos acompanha no nosso Instagram, @ Bodega do Maguila. Deu engasgado aqui, que, pelo amor de Deus, enfim. Vamos agora aqui falar dessa presepada, porque esses dias eu vi um anúncio de uma corrida de rua aqui na minha cidade, que vai ter a presença de ninguém menos que Bel Marques, do Chiclete com Banana. Pois é, o cara vem aqui só pra correr, vai ser uma espécie de micareta com corrida. E o valor da inscrição, que tava lá no outdoor, era um tantinho salgado, né? Mas dava direito à garrafinha, dava direito à regata pra você correr, dava direito à viseira e tal, a kit de foto. Eu queria entender qual é a lógica de pagar pra correr só num trechinho de avenida pra tirar foto. Ah, mas e o kit completo e tal? Mas você só vai usar uma vez, velho. Eu queria entender. Tem gente que se inscreve pra correr 5 km, né? Nessas corridas aí de rua, nessas mini maratonas, e não corre nenhum quilômetro direito, que já sai se esbaforindo a ponto de ter quase uma síncope. É desse jeito, cara. Botando os bofs pra fora. Aí depois a pessoa se inscreve de novo, pensando, não, dessa vez eu consigo. Vou me preparar aqui, vou tomar creatina, né? Vou fazer aqui exercício e tal, e para na mesma, continua do mesmo jeito. Tem gente que não nasceu pra ser atleta, cara. Se esse povo pudesse, faria que nem o Michael Kyle. Não tem o Michael Kyle do Eu, a Patrulha e as Crianças? Porque teve um episódio que ele entrou numa corrida de rua, né? Não aguentou correr, chamou o táxi pra deixar ele perto da linha de chegada e ele ainda chegou na frente da Jay, a esposa dele, né? É, brincadeira. Esse povo que paga, faz questão de pagar pra ir nessas corridas de rua, tem uma verdade por trás disso, ó. Não corre por saúde, muito menos corre por esporte. Esse povo corre é por status, nada mais além de status. Pelo menos essa é a impressão que passa, né? Mas nada impede que daí, dessas corridas de rua, né, que você paga um valor exorbitante pra correr, surjam alguns grandes atletas. Eu, por exemplo, não quero puxar a brasa pra minha sardinha, né? Eu poderia ter sido um grande corredor, sim. Quando eu era mais novo, eu ia e voltava do comércio numa velocidade absurda, né? O pessoal até pensava que eu tava fazendo coisa errada, mas não, é porque eu gostava de correr mesmo. Mas aí chegou a pandemia, né? Chegou o vírus chinês, a máscara tirou meu fôlego, aumentou meu peso. Hoje eu corro 50 metros e meu corpo já tá se formigando todo, né? A ponto de cair duro no chão. Mas se botar um pitbull atrás de mim, eu corro. Ah, rapaz, aí eu corro. Ninguém me segura, eu faço uma carreira maior que a do Maradona. Mas enfim, deixando de falar besteira, você que gosta de correr, eu não tô dizendo pra você não correr, tá? Corra! Corra, corra muito, corra bastante, é bom pra saúde. Agora, eu, se fosse você, não gastaria pra correr. Eu correria livre, sem precisar de, né, dessas presepadas tudo aí. Vamos de música. Ah, tem áudios aqui, né? Pronto, vamos de áudios. Áudios que estão chegando pelo 89999927022. É a nossa amiga Selma, a mulher da orelha transparente lá de Pentecoste, Ceará. Fala, Selma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A mulher do Maguilo. Já cheguei chegando, a orelha transparente, tô falando pela São Sussati, de Castoré, tô falando aqui de Pentecoste. Mas, hein? Gostaria de ouvir a música do Genival Santos, Sangue no Meu Sangue. Vou oferecer pra minha amiga professora Mieta, do Elias na Vila de Torres, pra Zelino Xixá, né? Cena Pedreira, Lavinha Raimundinho, Alguanuso Três Motor, Socorro da Defulô, Cibite Aquele Trabalhador Revocado pela Leninha pra Carminha, também pro Elias na Vila de Torres, acho que eu já falei, mas E enfim, pra todos que estão na escuta desse programa, viu? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. A música é do Genival Santos, Sangue do Meu Sangue. Pronto, já está na sequência, vamos tocar. Mas ó, você se confundiu. A nossa rádio parceira aí em Pentecoste é a nossa FM 98,7. Abraço Júlio César, abraço Nogueira Filho, toda a coordenação aí da nossa FM é a 98,7. Não confunda nem se cafunda, tá bom? Aí em Pentecoste, a nossa parceira é a nossa FM. Mas vamos atender seu pedido, tá bom? Depois eu vou atender nosso amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, mandou mensagem na semana passada, cara. Não deu pra atender você naquele dia, mas eu vou atender agora. Fala, meu amigo Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Maguila, aqui é Antônio Nascimento Silva, de Caracaraí, Roraima. Gostaria que o amigo tocasse a música Zezé de Camargo e Luciano. Nem é bom lembrar. Zezé de Camargo e Luciano, nem é bom lembrar. Para todos os ouvintes do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, meu querido, já está na sequência. Então essas duas carimbadas, Genival Santos e Zezé e Luciano, aqui na sua bodega velha de guerra. E daqui a pouco eu volto para passar a régua e fechar a banca. 89999927022, o zap da sua participação. Meu filho, meu grande amigo, esta canção eu fiz pra você, para quando eu partir pra bem longe, nos seus momentos de mim não se esquecer. Quantas vezes acalentei meu colo e cantei pra não lhe ver chorar. Quantas vezes me zanguei com você, mas meu desejo era lhe educar. Hoje, filho, te vejo crescido e meu orgulho dobrou por você. Tu és filho, sangue do meu sangue, fruto de um amor que jamais vai morrer. Se algum dia eu te magoei, foi sem querer, queira me perdoa. Quero te dar o que não tive na vida, e onde estiver, eu vou sempre te amar. Hoje, filho, te vejo crescido, e meu orgulho dobrou por você. Tu és filho, sangue do meu sangue, fruto de um amor que jamais vai morrer. Se algum dia eu te magoei, foi sem querer, queira me perdoar. Quero te dar o que não tive na vida, e onde estiver, eu vou sempre te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Bodega do Maguila. Não se encontra um grande amor nas avenidas, nas esquinas ou na solidão de um bar. Pode ser uma paixão enganando o coração, mas depois nem é bom lembrar. Não se encontra um grande amor tempo